Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, o programa mais dread da Rádio Portuguesa. Uau, uau. 2011, Dama J. Yo, yo, da buraca para o mundo. Dama J. Leva o beat até ao fundo, fundo, fundo, fundo. Yo, dá-me o beat, bro. Ana Free, chega aqui, sou a tua maior fã. Cada vez que te ouço só me apetece fazer Wii. Esta rima é farsolas, eu moro na buraca, não aceito esmolas. Tenho a carteira opaca, curto o som urbano, a rima marada. E da Majay a molestar um gajo na escada. És a estrela da pop, está cheia da guita. Eu para comer tive que roubar uma pizza. Começaste no YouTube sempre a cantar. Agora tens mais views que o Panda a espirrar. Da Majay é maior que o Facebook e que o Google. Olha para mim a curtir com o meu poodle. Sou uma MC com mais fundos que a troika. Trabalho na farmácia, por isso cala-me essa boica. Aqui no curto-circuito deixa-te levar pelos rios. Como é que é, Maria? Gostas de bifes? Gostas de bifes? Gostas de bifes, Maria? Ah, 2011, segunda-feira, curto-circuito. Ah, Ana Free, esta é para ti, Ana Free. Dama J, Dama J, Ana Free, Skyla. Uai. Puto, dá-me os graves, puto. Puto, não tenho os graves, puto. Petito, os graves. Só tenho agudos, puto. Estão fraquinhos, puto. Dá-me os graves, puto. I'm out. Olá, eu sou o Bruno Barbacena e gosto muito de ouvir as conversas de esquina. E nós também gostamos muito de ti, Bruno Barbacena. Exato. Temos saudades tuas. Quem é esta pessoa? O Bruno Barbacena? Eu sei quem é. Não, não. Porquê é que ele aqui a falar? Eu supostamente ia fazer o programa hoje sozinho. Então, o que é que se... Ah, não, hoje temos connosco, para mim, neste momento, o amor da minha vida. Estou mais para cá. Chama-se Joana Gama. Vocês não sabem o que é que se passou antes do programa, mas sim, ela é o amor da minha vida neste momento. Calma, as pessoas agora vão pensar, vão pensar que aconteceu alguma coisa. Sim, de... sim. Não, correm boatos na Zero em que eu namoro com cerca de 5 animadoras desta rádio. É, portanto, sério? Sim. Não acredito. Sim. Agora que te vi ao vivo, não acredito. Desculpa. Não foi assim tão engraçado. Mas... Mãe, quando conseguires, marco outra vez consulta no psicólogo, que eu gostava muito de ler outra vez. Já tenho saudades. Bem, temos connosco a Joana Gama, atualmente na RFM, uma ex-animadora da Mega Hits, mas que mantém o espírito jovem. E que está bastante contente de estar aqui na Rádio Zero, aqui nas conversas de esquina. Estou eufórica. Pergunta... Está. Estou. Sim. Não está aqui a Daniela Oliveira para perguntar o que dizem os teus olhos, mas eu pergunto... Quem é a Joana Gama? A Joana Gama é uma moça. Sim. Extremamente simpática. E é isso. Eu acho que sou simpática, acima de tudo, eu sou uma tipa simpática. És bastante simpática. Expressiva. E com muito bom gosto para a indumentária. Gosto muito do teu casaco e dos teus ténis. Chega a ver. Ah, são brancos, não são outros. Tu és hetero. Sim. Ok. Não era só para saber. Nós já tivemos essa conversa. Uma tipa veio com um decote de 2 metros e tu elogias os meus sapatos e o meu quispo. É estranho. Não, podia parecer um bocado macho demais. Queres não. começar o programa? Não. Olá, não, eu sou não. o Barbacena. Olá, eu peço tanta desculpa, peço tanta desculpa. Joana, como é que é passar dentro do mesmo grupo, é certo, mas passar da Mega para a RFM? Quais são as principais diferenças? O que é que tu notaste na abordagem às pessoas, no público-alvo? Ok, por acaso tive a sorte de passar para a RFM quando a RFM já se tinha adaptado ao tu, porque isso é uma mudança mais ou menos recente. Antes eles tratavam ouvindo por você e isso seria algo para mim completamente impensável, tipo, oh, que horror, que horror. Sim. Na Mega dizer, então, tu estás aí, não sei o quê, vais para onde? E na RFM dizer, você vai para onde? Está a ir para você onde? Está onde, meu querido? Diga-me lá. Felizmente, a nível de linguagem, a linguagem é muito semelhante. O que tem de ser um bocadinho diferente é o estilo, digamos assim. Mas, por acaso, como comecei na RFM no café da manhã, onde podia ser muito eu própria, não notei tanto essa diferença. Agora que faço animação sozinha, não posso ser tão, tão alegre. Pelo menos é a noção que eu tenho, percebes? Não, ninguém ser, me pede não... isso, ninguém diz, olha, Joana, agora estás na RFM. Mas sentes mais formal? na RFM. Sinto essa necessidade, sabes porquê? Porque até pelo próprio espírito da rádio, a RFM faz este ano 25 anos. E estão lá um dos melhores animadores portugueses, as pessoas que fazem rádio desde sempre, por exemplo, o João Chaves, o José Coimbra, a Carla Rocha, nananã, e chega lá a Joana Gama da Mega e quer dizer, não pode ser assim à vontade, à la garde. Mas se me restringes. Restringes, sim, a ti própria. Faz essa fronteira, essa deadline. Eu acho que enquanto animador de rádio, tu estabeleces uma determinada confiança com os ouvintes. Eu já tinha confiança com os ouvintes da Mega. Imaginária, estás a ver? Ninguém me disse, sim, Joana, agora já te conheço. Não, mas estabeleces, porque estás todos os dias a falar para aquelas pessoas e acabas por estabelecer um determinado tipo de relação. E eu estou na RFM desde outubro, sim, desde outubro, apesar de ter entrado no ar um pouco mais tarde, creio eu, e ainda não sinto essa confiança, ainda não creio que tenha conseguido construir uma relação com os ouvintes, ainda não conheço bem o ouvinte da RFM, por isso ainda estou um bocadinho com a minha ufa. Sentes-me assim um bocadinho deslocada da própria rádio? O meu emprego, portanto não estou nada deslocada, estou muito feliz, nunca fui tão feliz na minha vida, mas ainda tenho muita coisa para aprender, o que é que eu faço na RFM e como é que eu devo ser, como é que ainda tenho que me equilibrar lá dentro, porque sei que as piadas que eu dizia na Mega e que digo, normalmente, na RFM podem não cair tão bem. Mas foi uma mudança difícil quando disseram, ok, vais sair da Mega, vais passar então para a RFM. Foi difícil cortar o cordão umbilical com a Mega? Estou a corar. Claro que foi difícil, claro que sim. A Mega foi desde sempre o meu sonho, desde pequena que ouço a Mega e sempre foi a minha rádio. E comecei a trabalhar lá e trabalhei lá durante 4 anos e somos uma família na Mega e o espírito da Mega é incomparável. E ir para a RFM significava crescer um bocadinho. Não que significa isso que na Mega sejam menos profissionais, não é isso, mas é um modo de viver diferente. E quando me comunicaram que eu iria passar para a RFM, morreu um bocadinho, morreu um golfinho, digamos assim, que foi, opa, sério, e agora com quem é que eu vou brincar? Nesse sentido foi difícil, porém estamos sempre no mesmo grupo, não é? No grupo R.com, que faz este ano 75 anos, gostas de meu lado institucional? Sim, sim, sim, sempre sim. Meter gosto muito dessa voz RFM, sim. Mais ou menos, e estamos lá, eu almoço todos os dias com o pessoal da Mega e vou lá todos os dias e portanto a única diferença é que não maturam tanto. Mas tiveste de tornar mais adulta? Tiveste de tornar uma pessoa mais adulta? Epá, a nível de trabalho sim, na sala não posso andar ali a passar a expressão a avacalhar. Na Mega consegue-se avacalhar e trabalhar ao mesmo tempo. Na RFM, se fosse a avacalhar, era só eu. E era estranho. É mais institucional, é mais formal. São adultos, estou a trabalhar com adultos. Tenho ao meu lado uma senhora de muito bonita, muito bem feita, mas que já tem 2 filhos, percebes? Estão lá pessoas que já têm vida feita, enquanto que na Mega, se fosse para sairmos todos à noite, saíamos sem termos que avisar ninguém. É diferente. E sentes que has olhado um bocadinho, se calhar, de lado por ser a miúda nova? Não deito tanto. Ai, desculpa. Não. Estava a falar aqui por... Sim. Precisa me dar assim mais novinha, mais... E principalmente porque quando uma pessoa é muito animada e muito bem disposta, as pessoas duvidam sempre do profissionalismo. Geralmente quando tens assim... Notas isso? Com um ar mais sisudo, um bocadinho queixo mais levantado, as pessoas... Ah, este tipo deve saber o que faz, ou então tem a mania. Eu como estou assim sempre na brincadeira, as pessoas pensam... Pá, quem é esta? Quem é esta? Porquê que está tão à vontade? E será que é assim tão boa? E então, é normal que olhem um bocadinho de lado, não é? Principalmente quando passas de uma rádio como a Mega, que é uma rádio para pessoal jovem muito bem feita, para a Rádio Líder, há 10 anos, que é líder. Entra para lá, passa a expressão, uma pita, é normal que as pessoas pensem, o que é isto? O que é isto? Percebes? Mas fui muito bem recebida, fui muito bem tratada, mas acho que é uma reação normal. Mas tu achas, é porque estavas a falar dessa questão do sisudo e da questão do alegre, achas que em Portugal, e qualquer que seja a profissão que existe esse estigma de, se calhar, se por seres divertido demais, não trabalhas tanto ou deixas as coisas correr? Eu acho que depende do alegre, não é? Há o alegre palhaço e há o alegre espirituoso. Acho que sim, acho que os sisudos têm mais aquele ar de quem trabalha muito, quem diz, imagina, porquê que não me respondeste ao e-mail? Tu nem imaginas a quantidade de coisas que eu tenho para fazer. Não é? Receber e-mails é 20 minutos por hora, não sei o que é receber e-mails. É. Essa pessoa geralmente passa aquela imagem que trabalha muito. Sim. Enquanto que aquela pessoa que anda a saltar de um lado para o outro, diz: tá, estás bem, não sei o que é. O meu e-mail, não sei. Não sei, o meu e-mail é gatinha24@ranhau. Ah, não deves trabalhar nada. E se calhar trabalha, puto. Se calhar trabalha, bué. Sim. Se calhar. se calhar tem essa máscara divertido também para... Para aligerar as coisas. Para aligerar um bocadinho as coisas, só, outra coisa, sim. Especialmente em rádio, como é um trabalho muito criativo, a meu ver, uma pessoa se não estiver bem disposta, acaba por assassinar um bocadinho o trabalho, não é? Se tu tiveres o dia todo, ah, agora tens de dizer uma coisa fixe. E aí? Como é que podes ser um animador desanimado? Sim. Isso para mim não entra. Tem que estar sempre bem disposta. Bloquearam-me o carro. Senhores da ML, por favor. São 6:12, a ML bloqueou-me o carro. Vamos à música. Livy Contemporary, animadores Bon Jovi. Animadores assim, há muito aquela ideia, e nós também aqui, eu pelo menos na Zero também faço isso, e nas rádios profissionais também se deve fazer isso e se deve incentivar a isso. Mas dizer que a Zero não é uma rádio profissional? Eu despedia-te já, puto. Eu já te disse lá fora que sou muito pouco profissional. Sim, Alvin, porquê é que não vieste? Eu sou a substituta do Alvin, para quem estiver a ouvir. Não. Mas eu tenho mais cabelo que o Alvin, ganhei. Até eu tenho mais cabelo que o Alvin. Pois tens. Yeah. És mais giro ao vivo e tudo, muito bom. Não, o que eu te ia perguntar era, há esse incentivo de não se levar os problemas para dentro do estúdio e de estar sempre muito, muito alegre, mesmo que artificialmente, e se há maneira de conseguir fazer com que esse artificial pareça natural, ou continua a ser artificial e as pessoas que estão a ouvir apercebem-se disso? Primeiro estás a falar bué, estou-me a perder, mas vou tentar responder àquilo que consegui perceber. Eu tenho uma escola brutal, a Mega é uma rádio à séria, mas para além disso é a rádio do grupo que vai buscar pessoas de fora e portanto que as forma, e na Mega não há alegria artificial, nunca. A meu ver, nunca, porque assim que entramos no estúdio, naturalmente os problemas ficam do outro lado da porta, não temos que fazer esforço nenhum. A mim já me aconteceu, tinha acabado com o namorado ou o que foi, estava a fazer emissão e esqueço-me, é como se fosse uma terapia, porque estás a falar com amigos, vamos chorar todos. Mas acontece, sim. Isso, é natural, assumes outra postura, que é tua na mesma. Na RFM acontece o mesmo. É óbvio que não há tanta alegria, não consegues ser tão alegre enquanto estás a apresentar o Oceano Pacífico, não é? Boa noite! Sensualidade! Quer dizer, não... E o Oceano Pacífico, por si mesmo, é conhecido pela voz. Pelas grandes músicas calmas. E depois os sons do mar e tal. É bué da fixe. É muito chique. É bué da fixe. Eu curto bué o Oceano Pacífico. Sempre que eu ligo o Oceano Pacífico, ouço o Alicia Keys. Não sei se o problema é do rádio, se é do programa, mas eu sempre que ouço o Oceano Pacífico, ouço o Alicia Keys. Estavas a falar em alegre e tu também tens a faceta do stand-up, a faceta da comédia. Uma das perguntas que eu tinha pensado em casa ontem era... Tu pensaste em casa, assim, pensei, foi para o Alvin, mas agora tiveste que adaptar a pergunta. Tive que adaptar ao Alvin. Eu ia perguntar se o Franco de Campolide era bom, então eu pensei nesta pergunta para ti. É muito, muito mais complicado, muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar uma pessoa. Não é assim tão complicado fazer rir uma pessoa. Eu tenho a certeza que dois gajos riram-se agora quando eu não consegui dizer bem esta palavra. Estão a rir no início. As pessoas riem-se todas muito do mesmo. As pessoas conseguem, se cruzarmos bem a essência de toda a gente, há ali um limiar em que toda a gente se ri. Mesmo. Escatologia. É uma coisa que agrada quase todo o povinho, estás a ver? Eu estou a gaguejar bué, não sei, sim, porque eu estou a ficar nervosa, vais editar isto. E eu estou a ficar bastante nervoso porque eu não sei o que é escatologia. Escatologia, não vou dizer, vai ver ao dicionário. Ah, podes continuar a falar, Wikipédia. É aquele humor mais... Xixi. Pronto, okay. As pessoas riem-se com isso. Quem é que não se ri se uma velha tropeçar numa banana? Opa, se não for a tua avó. Claro. Riste, é o básico, o humor malucos do riso funciona para a massa. E depois a particularidade do humor um bocadinho mais elaborado está em conseguires agradar a mais gente, mas sendo inteligente. Isso é a coisa boa do humor. E aí é que se torna difícil. Mas o stand-up não é mais complicado por teres à tua frente uma plateia que está à espera de rir. É um bocado complicado, faz-me rir. Sim. Agora paguei o bilhete, faz-me lá rir. Yeah, 10 euros, agora faz... Yeah, 10 euros, é assim tão caro. E não é, eu gosto muito de fazer stand-up porque é uma oportunidade que eu tenho de mostrar aquilo que eu penso sobre o mundo, sobre as pessoas, e se tiver piada, melhor. E eu lido bem com o facto de não se rirem, às vezes não se riem, por exemplo, na sexta-feira passada atuei e houve coisas que eu disse que não tiveram piada, mas também não eram para ter, eu estou ali para dizer o que é que eu penso às pessoas, se rirem melhor, e eu rimo com elas, e é para ser uma coisa divertida. Mas quando... Digo isto nunca mais em ter um espetáculo, ela não quer fazer ninguém rir e é uma comediante. Mas tu quando estás a fazer stand-up e tens ali uma determinada piada, dizes essa piada e ninguém se ri, como é que ou ri-se uma ou duas pessoas, como é que tu reages a isso? Eu pergunto-lhes o que é que aconteceu, se está tudo bem. Ah, em stand-up há uma diferença que hoje em dia tem sido um bocadinho problemática, que é a diferença entre um comediante e um ator. O okay. ator, quando está a fazer um monólogo, faz uso da chamada quarta parede. Está a declamar, a fazer um texto em paralelo ao público. Ou seja, os silêncios, as risadas não o incomodam porque ele tem aquilo tudo estudado, os timings, não sei o quê. O stand-up, para mim, é como se fosse uma conversa de café. Percebes? Eu estou a falar com as pessoas. É um bocadinho como se fosse rádio, só que tendo o feedback das pessoas. Eu estou a falar com conversar com as pessoas. Se as pessoas se rirem, ótimo, rio-me com elas ou não. Se as pessoas não se rirem, eu pergunto ou vou lá e escarafuncho e falo mais sobre o assunto e estou a conversar com pessoas. Se tiver piada, que é esse o objetivo melhor. E como é que uma pessoa da rádio entra no mundo do stand-up? Entrei no mundo do stand-up porque eu tenho um problema qualquer. Vou pigarrear, com licença. Eu tenho um problema qualquer, que é eu não gosto de estar muito tempo a fazer só uma coisa, porque por muito interessante que seja, a rádio é brutal e é aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida. Se uma pessoa fizesse sempre só a mesma coisa, acaba por se estupidificar um bocadinho. E eu gosto de experimentando coisas novas. E stand-up foi uma daquelas alturas da minha vida em que eu pensei, epá, tenho que fazer qualquer coisa. Tenho que me inscrever num curso ou qualquer coisa. E inscrevi-me num workshop da Bang Produções, bangproduções.com, que tinha um workshop de iniciação à stand-up comedy e que também põe os comediantes a rodar em palco, lá, lá, lá. E foi assim que comecei, há 2 anos. E depois, como é que foi a primeira vez em que tu atuaste? Qual é que foi a sensação de atuar assim pela primeira vez? Eu sou muito nervosa. Isto é tudo fachada, eu não sou assim. Eu sou bué da tímida, bué da nervosa. Não, há 25 anos que ando a disfarçar, puto. Eu ouvi já, está muito abençoado. Acabaste de dizer a tua idade em rádio, que é espetacular, sim. O que é que tem? Tenho 25 anos, tenho que marcar. Não, mas há muitas pessoas, nomeadamente as mulheres, costuma dizer-se que dizer a idade não é... As feias, as bonitas não têm problema. Claro, sim. Tantaram, mais 4 raparigas odiarem-me. Mas... É por isso que eu gosto tanto de Joana, né? Oh, podes continuar. Eu incompatibilizo-me com as pessoas. Como é que foi a primeira vez? Eu estava mesmo muito nervosa e nunca tinha feito nada daquilo. E tinha o meu texto, porque em stand-up tens um guião, não é? Não é necessário seguires o guião, mas tens ali as piadas, mais ou menos, o que é que vais dizer, nananã. E eu estava muito nervosa, especialmente porque estava lá o António Raminhos, do 5 para a meia-noite, okay. que sei que ele é bom em stand-up, já o tinha visto a atuar. Bem, não queria fazer Cristo uma figura, fraudar, não é? Expectativas. Ainda por cima, o rapaz era giro, eu não sabia que era casado, eu queria ser a melhor do mundo. Raminhos, assim, ele sabe. Grande Raminhos. Nem imaginas, grande história. Aquela barba, sim. Não é bem a barba. Fui para palco, eu estive a negar o acontecimento até me chamarem. Estou-me a cagar, não sei o quê, estou-me quer lá saber, podia ter dito. Podes. Isto é diferente para mim. Não sei o quê, quer lá saber, não. Quando dizem, agora ao palco, Joana Gama. Eu fiquei com os ovários na garganta, eu não sei o que é que se passou comigo, eu fiquei mesmo petrificada. Subi a palco e pensei, pá, já que estou nisto é para fazer, estou-me a lixar. A voz tremia, gaguejava, nananã, mas pá, estou aqui é para fazer. E conseguiste fazer piada disso? Da tua voz a tremer, da tua voz a gaguejar, conseguiste lidar bem com isso? Não, na primeira vez não. Mas depois conseguiste adaptar... Sim. Eu acho que da minha experiência de stand-up, que não é assim tão alargada quanto isso, há muitos melhores e bons comediantes cá em Portugal, não assim tantos, vá. Mas tu vais ganhando essa vontade com as pessoas. É como estou a dizer, é estabelecer a relação com a pessoa que estás a falar. É igual na rádio, mesmo que sejam pessoas diferentes todas as noites, continua a ser uma massa para ti, digamos assim. E começas a ganhar confiança. E agora, quando me engano, por exemplo, a fazer stand-up, pá, eu própria começo a dissertar sobre isso, se for digno de atenção, e acabas por não ter tanto receio. Eu devo dizer que já te ouvia na Mega, mas conheci-te pela primeira vez no 5 para a meia-noite, no Speed Battle, com o Boines. Sim. Como é que foi essa experiência em televisão, ainda por cima num concurso em que tu tinhas que estar frente a frente com outra pessoa e tinhas de ter os votos do público, votei 2 vezes em ti. Tão querido. Não, um café daqui nada. Não sei. Nem eu. Mas como é que foi essa experiência em televisão? Como é que foi assim a primeira vez em televisão, ainda por cima no... Eu já tinha estado em televisão, estás muito mal informado. Já tinha estado em televisão. Quando era pequenina foi lá o Portugal ou o Bom Português e eu apareci lá atrás. Portanto, aquilo não foi a minha primeira vez. Não foi com o programa da RTP, da Disney, pois não? Não. Ah, não sei o que estás a falar. Como é que foi a primeira vez em televisão? Pá, primeiro estava bem arreliada, porque eu tinha acabado de arriscar com um corte de cabelo. Sabes aquelas... Não, tu não sabes que és homem. Mas o cabelo mais curto não tinhas? Tinha o cabelo muito curto. Eu pensei, estou farta do meu cabelo, estou farta de estar mais ou menos fazível. Vou cortar o cabelo pelas orelhas. E de repente, Joana, o que é que achas de ir para 5 para a meia-noite? Não, vou perder toda a minha capacidade de engate. Essa foi a minha primeira preocupação. A segunda foi, o que é que eu vou vestir? Eu tenho que vestir preto porque estou moeda gorda. Não era isto que querias saber, pois não? Não. tendo em conta que neste momento eu estou-te a imaginar de franja, porque tens o cabelo. Sim, mas podes continuar. Ok. Fui para lá e maquilharam-me, nananã, comecei a ficar ali mais ou menos tranquila. E há um ensaio. Há um ensaio em que me cortaram uma piada. Cortaram-te uma piada? Cortaram uma piada. Porque era sobre o quê? Ah, não posso dizer, porque realmente era muito, muito, muito agreste. Era sobre o António Feio e tinha sido no dia em que a senhora... Pá, sim. E óbvio que eu não tenho um problema com o António Feio, muito menos agora, mas o timing não era indicado. Mas cortaram uma piada. E houve um ensaio e eu tinha que dizer as piadas, aquilo tens um minuto, eu tinha contado o tempo das piadas, portanto a única coisa que podia correr mal era eu engasgar-me. E que aconteceu algumas vezes, mas disfarcei com um riso. Quando eu me lembrava, por exemplo, da piada a seguir, fazia... Pronto, e depois acabaste por ganhar o Speed Battle, acabaste por ficar... Duas vezes, à terceira perdi com um tipo. Que imitava vozes, não era? Ou não? Não, que fazia piadas. Ah, que fazia piadas, ok. E depois acabaste por também fazer algumas participações especiais no próprio 5 para a meia-noite. E não me envolvi com ninguém, foi por mérito. É verdade. E outra coisa, eu a primeira vez que vi a Joana ao vivo foi uma vez em que fui à Mega Hits, fui entrevistar o Nelson, o diretor da Mega. Grande Nelson. Grande Nelson. É espero que respondas à minha mensagem de Facebook, que eu estou farto de andar atrás de ti para uma entrevista. Queres que eu fale com ele? Sim, tá, que giro. Então vamos jantar, os dois assim, tá bom? Não, mas... Tu queres bué qualquer coisa? Mas queria. Acho que ainda não percebeste que há aqui uma questão de castas, pois, mas... Está-se bem. Pois não, mas mesmo tamanho e tu estás a ver, então, sou rapaz pequenino, portanto... Ai, eu namoro agora com o animador da Zero. Há aqui... Pois não. Tens que fazer mais qualquer coisa, tens que... Mas 5 para a meia-noite. 5 para a meia-noite, sim, ok. Sim, e a primeira vez que eu te vi assim ouvir foi lá na Megan, que disse que gostei muito de ver-te fazer de morta num dos sketches do 5. É, como é que foi o convite para participares no... como é que foi o convite? Sim, foi a seguir ao Speed Battle? Foi a seguir. Ah, como é que eu fui para o 5 para a meia-noite? Sim, foi por causa do Speed Battle? Foi por causa do Raminhos. Foi mais tarde. Não, a Bang Produções tem o Raminhos como agenciado e o Carlos Moura, que na altura era diretor de conteúdos, se não me engano, que também é um grande comediante, é brutal. E o Raminhos viu-me atuar e acho que deu a dica ao Boinas e pôs-me lá na Speed Battle. E depois aquilo correu bem e acho que houve uma miúda qualquer que faltou e precisavam de uma morta. E eu fui fazer de morta, ou seja, tive 6 horas estendida numa mesa e não me podia mexer por causa do raccord. 6 horas? E o raccord não é um tipo, o raccord é aquilo que acontece em cinema, para te explicar, como não sabias há bocado o que é a escatologia, sabes o que é raccord? Não. TV Record sei o que é. Agora, eu não, lá está. Imagina, estou assim, deitada, ok? Eles cortam a cena e tenho que começar outra vez daquele sítio, eu não me posso mexer. Percebes? Isto é a melhor definição do mundo. Aquele sketch demorou 6 horas a gravar? 6 horas. Eu estive estendida na mesa durante 6 horas. E o programa da Joana no curto-circuito? E aí não tinhas que estar... Dá-me a jeito! Não tinhas que estar estendida... tinhas estado na vertical, sim. Na vertical, ok. Sim, na vertical. Mas como é que... Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu e depois como é que era fazer televisão e fazer rádio ao mesmo tempo? É brutal. Mas sentiste é ter um ordenado de jeito. Sim, mas as duas coisas juntas. Sentiste a partir do momento em que começaste a fazer televisão, principalmente Speed Battle, 5 à meia-noite, o curto-circuito, começaste a ser mais conhecida? Tiveste essa percepção? Não. Ou ficou muito igual ao que era? Não, por um simples motivo. Eu praticamente não tenho vida social. E não é uma escolha. Epá, acontece. Eu sou bué de casa-trabalho, trabalho-casa, casa-trabalho. Então eu não me apercebo realmente se sou reconhecida ou se não sou, porque não ando pela rua. E as pessoas com quem eu me dou são as mesmas de sempre, que já sabem quem eu sou. Mas, por exemplo, veste agora aqui para a Rádio de Metro. Sim. Às vezes costuma-se notar alguns olhares. Mas eu algumas nunca coisas, sei se não... olham para mim, porque eu tenho uma cena no olho, percebes? Ou se estou com um decote bacano, estás a ver? Eu agora estou a falar assim, é a minha cena. Ou se me reconhecem de algum lado. Já aconteceu chamarem-me nomes, não. Dizerem Joana, e olá, yay. Mas é muito raro, é muito raro. Pronto. Porque não ando na rua, porque eu gosto de pensar que se eu andar na rua sou bué reconhecida. Sou muito, muito caseira. És aquilo que a minha mãe chama de bicho do mato? Sim. Sim. Não sei se isso é bom, mas sim. Não, mas muito de fazer as coisinhas, vir para casa, ver um filme ali, sim, curtir um sim, bocadinho, sim, nada de... Sim, nada, não, pá, não sou de festas, não, não nunca, sou. Nunca tiveste essa necessidade de... Porque a malta quando faz televisão e começa a ser um bocado mais reconhecida e tal, começa a sentir uma necessidade de exposição maior, nunca sentiste essa... Nem quero, nem, não, não, não é essa a minha questão, a sério, não, eu costumo dizer, isto vai ser muito bonito, que eu vou dizer. Sim, sim, sim, vai ser romântico, sim. Eu não quero ser famosa, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Muito bom. Percebes? Por isso aquilo que implica exposição não é bom para mim. Eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou, eu quero que as pessoas que conheçam o meu trabalho gostem. E sim, para conhecerem o meu trabalho não quero aparecer em festas. Isso não é o meu trabalho. Mas há pessoas... Isto foi bué da boa, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o discurso pós-Globo Store 2014 estão... Eu não vou aos Globo Store, eu vou ficar em casa. Vais receber em casa, vais fazer como o Ronaldo, vais receber em casa com a piscina atrás. Bem, nós íamos no programa da Joana no circuito, até que mexer nos fones. Não, mas como é que era fazer televisão e rádio? Espera, tu fizeste uma pergunta antes dessa, rapaz. Sim, qual que foi? Como é que isso começou? Ah, sim, como é que isso começou? E como é que era fazer? Bang Produções, era RP da Bang Produções, bangproduções.com, fui lá e... Estás a ver como eu estou a dar a treinada para essas coisas. Fui lá e estive a falar da Bang Produções e no final disseram-me, o que é que achas de irmos jantar? Não, o que é que achas de vires a trabalhar para nós? E eu... sim. Mas depois nunca mais me disseram nada para aí durante bué de tempo. E acho que o Barbacena, aquele rapaz com quem se falou nisso, olá, sou o Barbacena. Eu sou sobre Barbacena, sim. Ele já tinha falado sobre mim à produção do curto-circuito e acabaram por me fazer a sugestão de ter uma rubrica em, não sei, não tenho noção do tempo, ano passado. E foi assim, como é que é trabalhar em televisão e em rádio? É muito fixe e só foi possível graças à boa vontade do meu diretor, que conseguiu dispensar algumas horas do meu horário laboral para que eu pudesse ir à SIC Radical. É brutal conseguir explorar a tua capacidade comunicativa em duas vertentes, sim, completamente distintas. É muito bom, muito cansativo também. É verdade, porque aquilo que eu fazia no curto-circuito era muito escrito. Aquilo era tudo guião. E antes tu escrevias sozinha? Não. Tenho dois tipos fenomenais que são só meus. Ai de quem, sim, os contrato para mais coisas. Aquelas fotos no Facebook, sim, do Mac ligado com começar a fazer os textos, eram deles, não eram as tuas fotografias. Depende, não, isso do Mac ligado acho que era para o stand-up, calma. Ah, vamos confundir cenas, não. Eu stalko o Facebook. Estou a ficar bem preocupada. Isto é a sério, isto é uma rádio a sério. Ou tu fazes aqui um estúdio e depois assedias as pessoas e vais com elas. Eu sou como aquele produtor. É que estamos na Alameda. Eu sou como aquele produtor da TVI que apareceu uma vez no Correio da Manhã. Não leio isso. Pronto, mas estava a dizer. Não sabes de história, já te conto. Sim, podes continuar. Hugo Rosa, Juan Pereira, duas pessoas magníficas, extremamente talentosas, que me ajudaram a escrever o programa da Joana. Programa da Joana, sim. O Hugo tem uma criatividade espetacular, extremamente profissional. O Juan é parvo. E os dois juntos, mais a Joana, não é? Eu, pá, fazia uma cena muito estranha, que depois ia para a televisão. E aquilo dava muito trabalho, porque ficávamos uma noite inteira para ir até à meia-noite, uma da manhã, só a escrever e dizer, isso é muita parva, isso é muita parva, e não, isso é parvo demais, não, isso não é parvo o suficiente. E depois íamos a seguir para a televisão e eu estragava tudo. E não sentiste que entraste no curto-circuito numa altura, se calhar, não numa altura, mas na altura errada, não no auge do curto-circuito? Claro, eu própria no primeiro programa digo, obrigada por me terem feito este convite, agora que isto se está a afundar. Eu disse isso, sim, eu disse isso. Não sei se viste, não. Não. Ah, era as segundas-feiras. Era. Era as segundas. Era. Sim, claro, mas poça, não aconteceu, mas estou muito contente por ter acontecido agora. E o curto-circuito tem uma história enorme, sim, e orgulho-me muito de fazer parte dessa história, mesmo que seja na do presente. E acredito, e acho que aquilo está diferente, sim, mas está muito melhor a nível criativo, por exemplo. Mas quando tu escrevias e a tua equipa escreviam, vocês tinham a noção, a ideia que escreviam para um público mais infantil-juvenil do que para o público anteriormente batia no curto-circuito. Nós éramos putos de antes também, percebes? Os putos de hoje que vêm o curto-circuito éramos nós de antes, sim, portanto a idade nós, continua a ser a mesma. É verdade. Mas não escrevias para um público de 25, 30, 40 anos, tinhas mais ou menos essa noção. Sim, claro que sim. O curto-circuito eu vejo muito como público-alvo da Mega, por exemplo, é 15, 25. Sim. Por aí. Não te vias em televisão, mesmo no Cabo, e o Cabo aposta muito nisso, e até a própria Radical aposta nisso, não te vias com um programa próprio de TV, de humor? Vamos ver. Vamos ver. Mas já... Há imambos e cenas, que dependem um bocadinho de mim, tenho que escrever umas coisas e tudo. Mas se tivesses que optar entre, e isto é sempre aquela pergunta complicada, se tivesses que optar entre a rádio e a televisão, se só pudesses fazer rádio. Uma coisa, rádio. Rádio. O que é que a rádio tem de especial? Epá, é muito mais próxima das pessoas. A televisão, por exemplo, tu tratas as pessoas por vocês. Vocês é horrível. Vocês, é estar a pôr toda a gente num grupozinho em que toda a gente é igual. A rádio fala para um tu, que tudo bem, não, é um vocês. Mas passam vocês, sim. Mas não, eu estou a falar contigo na rádio. Não sei, acho que a televisão acrescenta muito ruído à comunicação com o visual. A sério. com a cena de os patrocínios, há muita coisa a acontecer, enquanto na rádio acho que é tudo muito mais puro. Mas tu achas que a rádio é um meio que pode continuar a... Sim. A subsistir da forma como, não, como está, ou esta passagem também para os Facebooks, para, claro, para a internet, tudo mais, porque estavas a falar da questão da imagem, da questão do visual, mas a rádio também aos poucos, sim, e agora sim, tem apostado muito nisso. E tem que ser, e é o meio, ganhou um prémio qualquer este ano, que não sei o nome, é o meio que melhor se adaptou às novas tendências eletrónicas. Porque nós não éramos nascidos, mas na geração dos nossos pais, dos nossos avós, ouvia-se rádio e tentava-se formar ali uma imagem da pessoa que tu estavas a ouvir, e hoje abro o site da RFM, abro o site da Mega, abro o site da Cidade, e estão ali as caras, estão ali as pessoas, há os Facebooks, há os gostos. Não conheço a terceira rádio que disseste. Pois sim, a rádio tem se adaptado muito e muito bem. Porém, a comunicação acho que continua a ser muito mais honesta, muito mais sincera. Não sei, é a minha paixão. Não te consigo explicar melhor que isto. Acho que a rádio é única, acho que a televisão é... Eu gosto, atenção, sim, acho muito bem e quero continuar a fazer e vou esforçar-me por isso, mas rádio para mim é mais pessoal. E os próprios espetáculos ao vivo de stand-up também têm um bocadinho da emoção e da paixão da rádio. Sim. Apesar de ter o visual, okay, mas é uma coisa mais intimista, ainda, percebes? Ainda okay, mais intimista que rádio, só que ali tem um texto, na rádio também posso ter coisas pensadas para dizer, mas não sei, eu gosto de me esquecer que estou a trabalhar no meio de comunicação. E como é que é o processo de construção? Falaste aí nos textos para stand-up, como é que é o processo de construção, decorar os próprios textos? É difícil? É complicado? Ou é já com uma perna às costas? Vou pôr aqui mais uma laracha, que é, neste momento estou com duas coisas. Estou a fazer stand-up e estou a fazer teatro de improviso na Comuna com os Café Improv, todas as quartas e quintas, às 9h30 da noite. www.facebook.com/caféimprov. Hoje é quarta-feira. É hoje, olha, é hoje. Puta, eu vou lá estar hoje. E há duas diferenças, não é? No improviso não tens nada escrito e vais para lá e fazes aquilo que queres, e no stand-up estás sozinho em palco e já tens coisas pensadas para dizer. Em stand-up há várias maneiras de fazer a coisa, que é, tens o tipo Jerry Seinfeld, que é muito matemático, que tem tudo estudado, as palavras têm de ser aquelas que ele pensou e têm de ser sempre igual, tem... E depois tens outro método, de que é, tens tópicos de conversa, tens as punches, tens o final engraçado, okay, da coisa, e vais ponteando a tua atuação com isso. E é isso que eu gosto de fazer, que é fazer a tal conversa assim, que te falei espontânea, há pouco. Sim, mas também tenho piadas decoradas, como é óbvio. Okay, não acho que sou tão engraçada ao ponto de não precisar de nada, não, eu preciso. E há uma coisa que acontece agora muito com os comediantes, com os quais eu me dou, que é passamos os textos uns aos outros, que é para darmos dicas, para trabalharmos naquilo, e isso dá-nos alguma base, alguma ajuda. Quando se fala muito no stand-up, e eu há uns dias estava com o Fernando Alvi e com o Nilton, sim, eu estou-me com esse tipo de gente. Estávamos a falar sobre... És bem importante. Sim. E não ganhas nenhum nenhum quarto, cêntimo. Nenhum cêntimo para a pensão dos restauradores. Bem, mas estávamos a falar com o Nilton e com o Alvin sobre o fenómeno do Levanta-te e Ri, que é considerado o boom da stand-up comedy. O Levanta-te e Ri deu a oportunidade, ou abriu as portas àquilo que o stand-up é hoje. Atenção. Abriu as mentes àquilo que o stand-up é hoje, ou foi um programa que apareceu, desapareceu naturalmente, e o stand-up por si só ganhou a força que tem hoje? Atenção, que não estás a falar nem com o Nilton nem com o Fernando Alvim. Eu sei. Eu tenho não. 25 anos. Sim. Para mim, o Levanta-te e Ri, estás a falar do Levanta-te e Ri, eu tenho a mesma percepção do Levanta-te e Ri que tu tens. Basicamente, apesar de ser alguns... Mas vias. Via, eu conheci, claro. Eu conheci o stand-up, foi a partir daí, eu não sabia que aquilo existia. Eu fui através do Seinfeld, que dava algures. Comecei, o que é aquilo que ele faz no início? Porquê que tem um microfone? Porquê que está toda a gente a rir-se? Eu não tenho essa percepção de qual é que foi a importância. Sei que foi muita, e hoje em dia ainda se fala disso, mas prefiro não me alongar nesse assunto, porque realmente sou demasiado nova para ter a noção da diferença. Percebes? Eu já existo na época do Levanta-te e Ri, não existia antes, portanto não consigo falar do antes de Cristo. Sim, mas por exemplo, hoje apareceu um Levanta-te e Ri 2.0. Tu estavas disposta a fazer parte do elenco, ou não te vias com tanta exposição? Não, porque já é a questão da televisão, estás a ver? Já me está a estragar um bocadinho aquilo que eu penso do stand-up. Eu para fazer televisão faço televisão, para fazer stand-up gosto de fazer stand-up em bares e cena. Mas achas que o stand-up não se coaduna com a imagem da acho televisão? Acho que sim, mas não te sei explicar bem, eu gosto de cada macaco no seu galho. Sim. E stand-up em televisão, quando há público corre muito bem, quando não há público ficam ali uns silêncios estranhos, como há recentemente agora num projeto de não interessa de onde, fica muito estranho. Se houver público pode correr bem se o comediante for bom, muito bem, mas eu não me agrada, eu não participaria tal como não vou participar, tal como não participei Maratona de Humor da RTP, podia ter-me inscrito, não me inscrevi, não gosto de fazer as minhas cenas. E uma pessoa ligada ao humor, há bocadinho falávamos na questão dos malucos do riso, falávamos na questão do stand-up e tudo mais, e da percepção que eu tenho, pelo menos aquilo que eu tenho visto, passámos muito de um humor dos malucos do riso, dos patanetes, do Prédio do Vasco, todos esses programas que apareceram, e depois começámos a ter um humor com os Gato Fedorento um bocadinho mais nonsense, como eles tinham sido radical, e depois quando eles passaram para a RTP, tiveram na RTP1 e tiveram aquele primeiro programinha de sketches que correu mal e depois enverdaram por outro estilo documentário da atualidade, passámos a ter um humor chamado mais refinado, mais inteligente, que criticava a situação atual e o estado atual das coisas. Tu achas que nós estamos perante aquilo que vai ser o futuro do humor daqui para a frente, em que vai ser baseado naquilo que as pessoas vão viver, na experiência do dia-a-dia, de forma a que as pessoas sintam mais chegadas àquele tipo de humor, ou vamos ter que mudar de paradigma brevemente? Tu falas bué. Desculpa. Não faz mal. Está tudo escrito. Não está nada. Este rapaz faz rádio com uma Moleskine fechada, a ver o telefone, a mexer no Facebook. Eu sinto-me completamente posta de par. Oh, olha, abre o telefone. Sim, pode continuar. Olha, não acredito. É a minha agente a me telefonar. A minha agente? É. Está bem. A minha? Não, a minha. Pois, porque não tenho. Na Esques. Sim. Pronto, mas estavas a falar sobre o humor em Portugal. Eu acho que o humor em Portugal é uma coisa completamente retardada. Mas porquê retardada? Porque há uma coisa muito gira que não se consegue fazer cá e que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Estás familiarizado com o conceito do roast? Sabes o que é um roast? Não. O tipo que sabe tudo. Sim, porque os Gato Fedorento passaram para o Canal 1 e aquilo não correu bem. Depois, porque com humor, não sei o que, o estado das coisas, e depois não sabe o que é um roast. Um roast é... tens que ver na net. É uma cena da Comedy Central, é um conceito, digamos assim, em que, por exemplo, está lá o Donald Trump sentado, estão vários comediantes e vão todos mandar vir com o Donald Trump durante X tempo. Okay. Começam primeiro por mandar vir com todos os comediantes e depois é que vão ao Donald Trump. Que é um conceito de o gajo está lá e o pessoal está a gozar com ele. Coisa que nunca seria possível fazer-se cá. Quem é que é o tipo? Sim, gozem comigo, vá lá, vamos cheio de... Gozem comigo à vontade, não ponham limites. É impossível. E isso é uma coisa que cá em Portugal ainda se olha muito ao que é politicamente correto, o que é que não se deve dizer, as pessoas têm muito medo de arriscar, as pessoas ainda, há muita gente ainda com um humor muito, muito básico, mas há lugar para todos os tipos de humor. Acho é que ainda não envolvemos muito nos vários conceitos de humor que pode haver. Sim, há uma pessoa que eu admiro imenso, que é o Rui Sinal de Cordes, que faz, neste momento, gente da minha terra, Europa, e praticou o humor negro, e ele também já foi processado. Tivemos também o caso, assim, para a meia-noite, a Filomena Cautela a ser processada, por exemplo, pelo Manuel Lisgosto. Ou seja, não há... Se calhar as pessoas ainda não se sentem bem com o humor que se fazem. Não falando particularmente do Rui Sinal de Cortes, gosto muito dele, já atuei com ele. Não tem a ver com isso, mas há uma diferença entre o humor negro e a piada gratuita. Sim. Ok? Ok. Pronto. E aí onde eu quero chegar. Há piadas com piada e há piadas só, tipo, vou chocar. É a mesma coisa que teres um amigo que é muito gordo na turma e é o gordo, não tem piada. Agora, se tiveres um raciocínio que sustente o facto de estares a ser mau, isso já tem piada, percebes? Porque foste a uma grande volta para chegar ao gordo. E achas que se perde um bocadinho desse raciocínio? Acho que ainda sim, ainda estamos naquele básico do humor negro ser gozar com deficientes, gozar com homossexuais, gozar com não sei o quê, mas não ter nada que o sustente. É a piada do colega engraçado da escola. E nós temos essa mania, se calhar, do humor negro e do humor inteligente, quando não o temos na totalidade em Portugal. Falamos disso por falar, porque é cool, porque é giro. Não há muita gente a falar sobre isso, acho que não há. Acho que não há. Acho que somos os únicos neste momento a falar sobre isso. Não, mas quando se fala no humor, é sempre o humor refinado, o humor inteligente. Mas porque é sempre mais refinado do que era há 10 anos. Não quer dizer que agora seja o mais refinado do mundo. E aliás, quando o humor for muito refinado, deixa de chegar às pessoas e deixa de ser humor. Temos de encontrar sempre ali um ponto de equilíbrio entre aquilo que é humor comunicável e aquilo que é humor elitista. Mas isso é uma questão quase de ego. Dos próprios humoristas. Ah, eu faço humor inteligente, que é uma coisa... Não, por exemplo... O humor da observação não requer muita inteligência. Pode ter ou pode não ter. Sim. Podes, já viram aquilo que o Seinfeld fazia, não é? E faz aquilo que ele, as pessoas nas filas dos supermercados levam dois sacos e não sei o que, não sei o que mais. Não é preciso ser muito inteligente, é preciso só teres uma capacidade de observação e depois saberes ver o que é pode ser útil, o que é que não pode não ser útil. Mas há uma maneira de ser inteligente, que é depois extrapolares essa situação por outras situações da vida, comparares e veres as outras semelhanças. E não chega a ser aquele refinado elitista que exclui pessoas. Percebes? Okay. É humor de qualidade e humor mais nhonhó. Percebes? Mais nhonhó. O nhonhó chega a mais gente. O de mais qualidade chega a alguns nichos. O mais refinado de todos, então... Pá, eu em Portugal não conheço ninguém que faça humor mesmo refinado. Nem acho que o queira fazer porque não teria sucesso. Se tivesse que colocar no topo... Seria a antena 1 do humor. Sim. Por acaso a antena 1 tem um programa muito giro. Não estou a dizer que não seja giro. As pessoas todas não ouvem, não é? Sim. Pronto, é isso. Mas se tivesse que fazer um top de humoristas em Portugal, não o fazias. Top de humoristas em Portugal. Não, porque, assim, sinceramente, o meu conhecimento do humor português, como faço stand-up underground há dois anos, é diferente. Eu tenho conhecimento dos meus amigos e dos meus colegas e do pessoal um bocadinho mais rasco, digamos assim. Menos conhecido, sim. Sim, de rasco, não é rasco de mau. São boas pessoas. Se calhar até são melhores que aqueles que se dizem ser melhores, que dizem-se ser melhores, exato. Mas não consigo fazer um top. Nunca vi o Bruno Nogueira ao vivo, nunca vi o Newton ao vivo, portanto não te consigo dizer. Mas tens essa ideia. Eu costumo ler algumas coisas nas redes sociais, nomeadamente também no YouTube, onde estão os vídeos. Sim. E existe muito guerrinhas entre segmentos. Por exemplo, o Jogado Futurante e os Contemporâneos. Existia a guerra na altura, porque eles foram convergentes. Quando o Jogado Futurante reapareceu na SIC, eles foram para a RTP e havia sempre aquelas guerrinhas de não, eles são melhores porque agora têm mais piada, e os outros já perderam a piada e não sei o quê. E quem é que fazia essa guerra? Os espectadores ou os próprios? Os próprios espectadores. Sim, normal. São dois produtos idênticos, é a mesma coisa que a Pepsi e a Coca-Cola. Sim, mas não achas que isso é totalmente desnecessário? Quem gosta de um estilo vê esse estilo, quem gosta do outro vê o outro estilo. Mas isso acontece com tudo, isso é da essência humana, não é? É a mesma coisa com os estilos de música, não é? Uma pessoa gosta de hip-hop, a outra gosta de metal, o outro tipo é estúpido se ouve hip-hop porque é estúpido e deve ser pobre. E o gosta de metal só pode ser atrasado mental e gostar de apanhar bebedeiras. Toda a gente diz isso, uma das coisas das outras, não é? Quando temos uma preferência, geralmente é porque não preferimos a outra coisa. Sim. E, portanto, temos que construir a nossa identidade criticando aquilo que nos constrói. Sim, mas porquê essa necessidade no humor de dizer que X, Y, Z é melhor? Porque quando até nem sequer estamos a comparar situações iguais, porque às vezes comparam-se formatos que nada têm a ver uns com os outros. Mas isso é o que eu estou a tentar explicar e não estou a conseguir, não é por tu seres parva, porque ainda não tinha pensado nisto, que és parva na mesma. Mas as pessoas fazem isso, com tudo, é com humor, é com tudo, é com carros, é com música, é com tudo, acontece também com humor. Que aquele é melhor que aquele, sim, eu gosto mais daquele do que do outro, eu gosto mais do namorado da outra. Acontece em tudo, as pessoas têm preferências. E é normal que aconteça também com o humor. E fazem essas preferências premeditadamente ou fazem inconscientemente? Cada segmento, cada coisa que se faz em qualquer lado tem um target. Sim. Não é? E as pessoas, para construírem a sua identidade e para terem o seu grupo, os seus peers, como se costuma dizer, têm determinadas preferências. Então, para se sentirem mais... identificadas, mais, está-me a faltar a palavra, mais encaixadas, estás a perceber onde é que eu quero chegar? Agora sim, tem que assumir as suas preferências e é normal que o humor marque muito a diferença de uma pessoa para a outra. Se tu disseres que gostas dos Malucos do Riso, queres ir tomar um café, não vamos, percebes? Não vamos, mas eu respeito o trabalho dos Malucos do Riso, muito bem, e tem um target e há pessoas que gostam daquilo e é muito bem feito para aquilo que é. Pronto. E tu achas que o humor hoje em dia pode definir uma pessoa, mais do que, por exemplo, a música ou os filmes? Sim, mais não, igual, é a mesma coisa. Achas que... É a mesma coisa, livros, filmes, humor, está tudo... Mas achas que o humor ganhou esse espaço, quando se conhece uma determinada pessoa, a pessoa dizer do que é que gosta de ver, com quem gosta de rir? Ok, não vi o humor tanto nesse sentido como referências, mas mais no estilo de humor que a pessoa tem. Imagina, eu saio com um amigo, ou saio com um rapaz que não conheço, que está no meu grupo de amigos, e ele diz, porque não sei o quê, xixi. A minha conversa acabou ali um bocadinho, sim. Percebes? Não vou perguntar a sério, queres falar sobre filosofia agora? Estás a falar do humor como do humor como relação cena. Social. Exatamente, do sim. Humor como relação social. Achas que o amor conquista, sim. Freud explicaria isso. Mas achas que o humor conquista? Sim, sim, sim, é terrível, a sério. E eu tenho esse ponto fraco. E estando no meio do stand-up, dou por mim a vacilar às vezes. Porque é um problema. Os homens, quando têm piada, por muito feios que sejam, tornam-se bonitos. É terrível. E depois, quando não estão a ter piada, tu olhas para ele e pensas: onde é que eu me fui meter? Estás a ver? O humor é lixado. Como é que os homens conseguem ter piada? Como é que os homens conseguem ter piada? Sim. Da mesma maneira que as mulheres conseguem ter piada. Tu queres é saber como é que me queres engatar? É, é. Por isso que eu queria jantar contigo daqui, não, porque estava sim, se estava pagares para o teu avô a jantar. Não, mas como é que os homens. Queres mesmo saber como é que os homens conseguem ter piada? Como é que se tem piada naturalmente? Ah, não sendo comediante? Sim, como é que se tem piada? Como é que se tem piada? Sei lá. É uma coisa que nasce com a pessoa ou tu próprio inconscientemente trabalhas nisso? Acho que é uma coisa que nasce com a pessoa. Acho que o humor pode ser trabalhado e sim, mas uma pessoa que não tenha queda para o humor nunca há de ser engraçado na vida. Ou há de ser por nunca ser. Há o esquisito também no humor, não é? Há pessoal que vai para palco e que parece completamente não adaptado à realidade e que isso faz rir na mesma porque temos pena e sentimos-nos superiores. Como é que uma pessoa é engraçada? Pá, para mim, é não há vontade. Por exemplo, eu cheguei aqui contigo e estive à vontade contigo. Isso fosse, não é? E tivemos uma conversa animada, engraçada, alguns abracinhos, alguns mimos. Teve 7 dias está a ouvir isto. sim. Eu estou a perguntar quem é a Joana Gama. Para mim é isso, é o à vontade que as pessoas têm e o humor surge naturalmente com o à vontade. Por exemplo, os empregados de café, com aquelas piadolas queria, já não quer, não sei o quê. Isso é humor. É porque já estão à vontade, fazem aquilo todos os dias, estão a ser simpáticos e surge. Tu achas que na rua nós temos, se calhar, pessoas mais dotadas para o humor do que aquelas que estão à nossa frente na praça pública? Eu acho que mais cedo ou mais tarde, quem é realmente dotado para o humor acaba por ir lá parar, de alguma forma ou de outra, sinceramente. Acreditas nesse destino? Não é um destino, vai lá parar, ainda para mais agora com a moda que existe agora do stand-up, só uma pessoa que for muito parvo ou estiver muito a leste é que não o faz, porque sentes-te atraído por isso. Falaste na questão da moda, o stand-up é uma moda? Está a ser uma moda a neste momento? A mim parece-me, Caça ao Cómico, Maratona do Humor, na RTP, parece que está tudo a acontecer, comediantes nas manhãs da rádio, o humor, digamos assim, está a ganhar muito mais, está a tornar-se muito mainstream, o que é bom. Sim. O que acho que é muito bom. Mas e quando esse humor, esse stand-up deixar de ser moda, como é que vai ser dali para a frente? Ou achas que nunca se vai perder tendo em conta a situação atual? Não, vai, isto vai mudar, isto vai deixar de ser moda e só ficam os bons. Portanto, eu não vou fazer stand-up durante muito mais tempo. Isto vai acabar para mim muito rapidamente. Se não vais fazer stand-up durante muito mais tempo, vais voltar para a rádio. Estou na rádio. Sim, é tempo inteiro. Mas eu estou o tempo inteiro na rádio. Todo o tempo inteiro na rádio. Sim, mas fazes umas por fora. Assim, não, assim. What? Tipo, não, mas estou o tempo inteiro na rádio. Sim. Eu faço, tenho as horas laborais na rádio. Tudo aquilo que eu faço é extra-laboral, o improvo. Claro, o stand-up. Estou a falar disso. E imagina que sais desse meio onde estás do stand-up, ou decides sair ou tudo mais e dedicas de vez à rádio. Como é que tu vês o teu futuro? Neste momento tens 25 anos, mas de certo queres continuar a fazer rádio ao longo da tua vida durante muito mais tempo. Sim. E gostava muito de ser teu colega. Ocupaste bué tempo de conversa com muito. O tempo está a acabar, eu estou a ver. Não, sim, 10 minutinhos. Okay. Como é que tu vês a tua carreira como animadora de rádio? Daqui para, ou não fazes qualquer tipo de planos e opa, vamos lá ver como é que isto corre? Eu não tenho feito qualquer tipo de planos e a vida tem-me corrido muito bem. Já passei por todos os horários possíveis e existentes em rádio, só não fiz madrugadas porque não as há atualmente. Por acaso há na RFM, mas estou muito bem entregues. Não faço planos e aliás não tenho ambições, porque isto parece muito mal, mas sim, a nível de animação de locutora, qualquer horário me satisfaz. Ok, mas tu não te vês, pelo menos na questão das rádios, não te vês aos 30 anos a fazer rádio no sítio X, aos 35? Sim, inteligente, achas que eu vou dizer isso? Não, mas estou a dizer. Não estou a dizer para especificar as rádios, mas tens a noção que com o passar da idade vais ficando modelada para targets diferentes e vais ter que... Não penso que vou ter 80 anos e vou estar a fazer rádio na Mega, claro. Não penso isso. Tenho essa noção. Pá, estou-me aqui a telefonar, peraí. Desculpas, que raio de programa. Deixa-me só. Daí que eu falo com a pessoa. Não quero falar com o meu pai. Ele não sabe de mim, que eu estou aqui no estúdio fechado. Sim, tem vergonha por estares a trabalhar. Mas regresso à televisão, já falamos aí que há uns projetos. Mas pode não acontecer. Pode não acontecer, mas... Se tivesses de abdicar durante os tempos da rádio para, durante um, dois aninhos, dedicar-se a ter Peter à televisão, tu não... Não. Rejeitavas perentoriamente essa... Sim. Rádio é a minha base. Essa proposta. Eu sei que as pessoas que dizem nunca, depois arrependem-se. Sim. Poderá haver algum dia em que isso possa acontecer, mas não. Rádio é mesmo a minha cena, a sério. Não te passa pela cabeça ou não ponderas às vezes, se calhar, essa paixão tão grande pela rádio de algum dia te arrependeres? Não, porque eu tenho aproveitado tudo na mesma. Eu não rejeitei fazer televisão, eu faço outras coisas na mesma. A rádio não me tem impedido de nada, antes pelo contrário. E tu, com 25 anos, já estando na Mega, estando na RFM, não sentes que saltaste alguns passos ou tem sido tudo muito gradual, tudo muito normal? Não, eu tive o que se chama um paio enorme. Que é, acabei a minha licenciatura, fui chamada para um casting da Mega e entre algumas várias pessoas, eu e outra pessoa fomos escolhidas, e tenho a noção da sorte que eu tenho, do pai que eu tive, que não, ainda hoje não percebo porquê. E quer dizer, entrei logo para a rádio, que era aquilo que eu queria fazer, só mandei currículo para aquela rádio, e os diretores das outras rádios que passam a ouvir isto podem confirmá-lo, nunca receberam um currículo meu na vida. Se calhar um dia, não, estou a brincar. E tive muita sorte de ter entrado logo para a Mega e para o Grupo Renascença, que é o melhor grupo onde uma pessoa pode trabalhar. É sério. E estás feliz? Somos uma família grande. Sim. Estou feliz, claro que sim. E imagina que um dia destes, daqui a muitos, muitos anos, dizem a Joana: não contamos mais com os teus serviços, vais sentir falta daquele grupo e daquela família. Se isso alguma vez acontecer, tenho a certeza que a culpa foi minha. Sim. E é por isso que eu gosto de trabalhar naquele grupo. É que há mérito, há reconhecimento do trabalho, e se te esforças, se és realmente um bom profissional, não te dizem que não contamos contigo. Para que é ser animador de rádio? Quais são os conselhos? O que é que se deve ter? O que é que não se deve fazer? Para quem quer ser animador de rádio, o que devem fazer, acima de tudo, é divertirem-se. Divertirem-se e não verem a rádio como uma obsessão. Sim. Okay? Porque se tu pensares que é fazer rádio, perdes um bocadinho aquela coisa que te torna fixe. Percebes? Há uma coisa nas pessoas... Eu não sou fixe. Não, és fixe. Tu tens aí qualquer coisa. Tens aí, sim, herpes. Estou a brincar. Barba, tenho barba. Não, mas tem que haver qualquer coisa nas pessoas. Estamos a falar de comunicação em si, não só de rádio. Tem que haver... Há muitos sonsinhos, há muitas pessoas sem sal. Tens que ter qualquer coisa. E tu notas isso quando estás com os teus amigos ou na tua aptidão para apresentares trabalhos de grupo ou qualquer coisa. As pessoas dizem-te que tu tens piada ou que és engraçado ou que és muito comunicativo. E quando assim é, envia currículos. E para quem quer fazer stand-up? Para quem quer fazer stand-up, www.bangproduções.com. E é não deixarem-se levar pela moda e fazerem porque gostam mesmo? Vão todos, que é para descobrirem e para falharem, para acertarem. Eu sou uma pessoa, só sabe se fizer. Estamos quase a terminar, mas entretanto ficou aqui uma dúvida, que é, quando estamos a falar do stand-up, agora também há a moda, e nós vamos ter aqui também connosco o Luís Franco Bastos brevemente. Há muito, e também por causa do Luís, há muito agora a moda de imitar vozes. É um talento. Achas que é um talento? Ou... Claro que é um talento. Claro que é. Tu consegues imitar vozes. Eu consigo imitar... Tiaman. Consigo fazer isto, mas... Olá, sou Rita Catipa. Mas fazer bem é um talento. Sim. Claro que é um talento. Pois não, se é stand-up... mas é humor. É humor e é um grande talento que eu não tenho, e nem tu. Sim. Portanto, qual é a tua? Sim. Claro que é um talento. Eu já te... Não, mas porque, e como eu tinha visto já no 5 para a meia-noite, aparece de vez em quando, aparecia lá a malta a imitar vozes, não. Como, ou seja, há comediantes maus, como há animadores de rádios maus. Parece, contra a informação, pois até o próprio Luís já aparecer, e parece que houve uma avalanche de malta que diz: pá, eu imito este, imito aquele, não sei quem. Mais uma vez eu vou ter que generalizar. Sim. Eu sei que retira um bocadinho a riqueza da tua pergunta, mas vou ter que generalizar, isso é assim com tudo. Aos bons, aos maus, há modas, há pessoas que inspiram, há pessoas que depois seguem, têm outros como ídolos. E fazer televisão? Quem quer fazer televisão? O que é que... Pá, é a mesma coisa que a rádio. Sinceramente, eu não posso dar muitos conselhos, porque tive um pai do caraças, porque tanto para a televisão como rádio aconteceu-me tudo um bocadinho naturalmente, não fui atrás de nada. A única coisa que eu fiz foi enviar um currículo para a rádio, fazer um workshop de stand-up, tirei uma licenciatura em comunicação e de resto as coisas foram acontecendo, mas é trabalharem a vossa personalidade e serem o mais à vontade possível com as pessoas. E para além disso é agarrarem todas as oportunidades e serem sempre diferentes de toda a gente. E a não Joana, sejam iguais. E a Joana no dia-a-dia? Como é que te defines? Como é que eu sou no dia-a-dia? Sou chata. Além de caseirinha. Sou muito chata. Opa, já estou a chorar. Porquê? Porquê estás a chorar? Estás triste? Não sei. É que eu tenho um problema. Eu já te conto lá fora, mas já tenho um problema neste olho. Vamos ter que falar boa lá. Vamos ter que falar um bocadinho. Sim, sim, sim. Mas o que é que eu estava a dizer? Como é que eu sou? Sou bem da fixe. Sou muito chata, sério, sou muito chata. Falo bué, estou sempre a rir. Eu sou bem intensa, digamos assim. Quando estou muito contente, estou muito contente. Quando estou triste, estou muito triste. E quando bloqueei o carro? Não bloqueei o carro porque eu ando de transportes. Andas de transportes e subir à Alameda não é uma cena que te assista. Bem, as pessoas para contactarem, para falarem contigo, têm a página do Facebook. facebook.com/joanagamba. Gamba? Não, o Gama já estava. Ah, tu meteste, nunca reparei nisso. Gamba. Pá, que bom, que bom. É onde tu metes vários posts e que metes a tua cara numa estranha, o que é muito bom. Estás a ver o quanto eu sou caseira? A minha atividade de domingo é estar no Facebook. Faz o coxa e a Cristina Ferreira. Às vezes até se me da luta. Coisa que não posso. Sim. Merges. Bem, mas sim, para contactar contigo, contactam então através do Facebook. Ou então e-mail programadajoana@gmail.com. Ou então o número de telefone, 21, nunca. 21-523-456-789. Bem, foi a Joana Gama então aqui nas conversas de esquina. Acabou. Nós voltamos na próxima semana. Isto supostamente passa no meio de abril. Sim. Podem, entretanto, já ter acontecido um terremoto, qualquer coisa. Pá, não sei, não tenho culpa disso. Já acabou. Já. Pá, foi rápido, não foi? Queres mais? Café Improv, todas as quartas e quintas, 9h30, no Teatro da Comuna. É isso. Até ao final do ano. E agora eu e a Joana vamos jantar. E depois vamos. E depois vamos ao Urban. Fico no Urban. Sim. Isto foi muito a pouco. Não foi nada, isto foi imenso. Fez muito mal. Foi tão bom como foi para ti. Foi tão bom para mim como foi para ti. Foram as conversas de esquina. www.radiozero.pt. Voltamos no próximo sábado, no mesmo horário, talvez com um outro convidado. Talvez, senão eu venho. Senão a Joana Gama vem outra vez. Ou então, finalmente, a minha vingança perante Fernando Alvim. Entretanto, ia passar a música da Joana, mas já não há tempo. Ai, rapariga, o que tu me fazes? Bem, vamos então para o McDonald's. Vamos isso. Tchau, tchau. Até para a semana.